Sheffield. Estamos começando mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu sou o Presto. Eu sou o Dante. E eu sou o Rogério. Isso, o Rogério, nosso convidado lá dos Ovos Zumbis, né, Rogério? Isso aí. Aproveita e já começa falando aí, fala lá do seu site um pouquinho, o que, que vocês fazem. Bom, o Ovos Zumbis é nada mais nada menos que um podcast de cultura pop, como qualquer outro. Né? A gente é quadrinhos, TV, cinema, enfim, variedades. Fora esse, a gente tem mais dois outros programas, que é o Ovos no Fogão, que é um podcast culinário, e tem o Radiola, que é um como se fosse rádio novela. Olha só. E só, só novela de zumbi e só receita com ovo, não, né? Não. Genérico. Então, e a gente convidou aqui o Rogério por causa da iniciativa que tá tendo, né? E em 2012 teve a iniciativa do Stan Lee, ano passado a da Vertigo, e esse ano tá tendo do Batman, né? Então tem vários podcasts aí falando de várias coisas sobre o Batman. E o Aracnofã entrou aí na jogada pra falar dos crossovers do Homem-Aranha e Batman, e Batman e Homem-Aranha, né? Batman antes, porque tá em ordem alfabética. Depende. Na que a Marvel fez, Homem-Aranha veio primeiro, na que a DC veio, fez, Batman veio primeiro. Só comentar, então, já de uma vez, que provavelmente muita gente pode cair de paraquedas aqui. O Aracnofan é um site sobre Homem-Aranha, né? E a gente tem três programas, três podcasts, basicamente. É um mensal, que é o principal, que é o Tweepcast, assuntos gerais, tal, relacionado ao Homem-Aranha. E toda quarta-feira a gente tem o Tweepview Classic, que são reviews, né, de revistas clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira são outros reviews, né, normalmente das revistas atuais e outros, como é o caso de hoje, né? Então, o programa de hoje é mais comentado mesmo sobre a história. É bastante podcast pra não faltar o que ouvir no ônibus. Ah, é? Pois é. Dois por semana? Olha só. Então, Dante, o pessoal que quer acompanhar a história com a gente, onde que eles acham isso no Brasil aí? Bom, aqui no Brasil, a primeira edição que saiu que foi a Homem-Aranha e Batman. Isso é muito importante, que a ordem faz a diferença nesse caso. Ela saiu em setembro de 97 pela editora Abril. A segunda revista que queremos falar, que é a Batman e Homem-Aranha, ela saiu também pela Editora Abril, só que em agosto de 98. Bem, lembrando que a data de capa dos originais é setembro de 95 e janeiro de 97. Então um ano mais ou menos aí, né? As diferenças. Positivo. Então vamos lá, a primeira revista que a gente vai falar... O roteiro é do J.M. DeMatteis, com desenhos do Mark Bagley, o Bagley, arte final de Scott Hanna e Mark Farmer, fazendeiro, olha só. Quando eu peguei pra reler a história, achei mais engraçado ver o Mark Bagley, que eu conheço, agora que eu conheço melhor os desenhos, eu lembro do nome deles, ele que desenhou os primeiros números do Ultimate, né? Exatamente, olha só. Os primeiros e depois por muito tempo. E as cores, é do quê? Do crayon elétrico? Electric Crayon? Olha só. É, foi tudo feito no lápis, no giz de cera. Então, a primeira história... Mas um giz de cera elétrico aqui. Olha que beleza. Primeira história é a Mentes Desequilibradas. Olha só. Eu comentei no início que faz diferença a ordem do nome, porque essa primeira foi editada pela Marvel, né? E a segunda foi editada pela DC. Então, pode comentar aí, Dante. A gente começa, então, com um sonho. Bom, apesar que a gente não sabe que é um sonho a princípio, mas a gente vê um assassino... do Tio Ben, o Aranha vendo o Tio Ben ser assassinado, e aí ele não consegue evitar, mas na hora que ele vai pegar o bandido, a gente vê um rosto conhecido, mas não desse universo, né? Exatamente, e a gente já tem meio que uma apresentação do personagem, mostra que na época ele mostra que ele era casado, né? Naquela época que ele era feliz, né? Ô Rogério, você acompanha histórias do Homem-Aranha, Batman? Então, eu acompanhei Batman bastante logo depois do reboot, mas aí depois de um ano e meio, mais ou menos, eu parei. chega. A gente tá falando de DC, é de qual dos 78 reboots que você tá comentando, né? Do último, dos 952. Sim. Ah, até porque eu não sabia se já teve outro depois dos 952. Ou... Não, ainda não. O Presto tá com raiva dos meus comentários. Não, vai ter em breve, né? O próximo reboot. Mas antes do reboot da DC, eu sei que vai ter um da Marvel. Talvez, não é reboot, só lá que não é reboot. É o reboot disfarçado. É o que eles sempre fazem. Da Marvel não. Bom, mas aí o Peter, ele acorda desse pesadelo, né? E aí ele fala que vai ler um livro, assistir a TV, que ele tá sem sono. E a Mary Jane fala, tá bom, o uniforme tá limpo. Volta logo pro café da manhã, tá? Depois eu vou fazer uma sopa pra noite, fala com a Mary Jane. Isso volta logo e deixa dormir, né? Pois é. Ao mesmo tempo, a gente tem um jovem Bruce Wayne numa cena... Olha, só parece ser o mesmo ladrão, né? Eles fizeram questão de colocar os dois personagens de uma forma bem parecida. Bruce Wayne também... Talvez o desenhista não tinha muita diferenciação de rosto, né? Pois é. E aí ele... Ou então era moda na época, né? Apesar que Bruce Wayne, a infância dele é bem mais antiga do que a morte do tio Ben. Bom, mas enfim, ele tá tendo um pesadelo também, né, com o ladrão que assassinou os pais dele. E da mesma forma que o Homem-Aranha tava falando no início, ele fica, né, por mais que eu tente, eu nunca consigo parar, nunca consigo acabar com esses criminosos e tal. E é exatamente a mesma sequência de quadros, né, se você for comparar as duas partes. É igualzinho mesmo. A diagramação é exatamente igual. Essa primeira parte da história, dessa história, vai ficar sempre alternando o Batman, na verdade, Homem-Aranha e Batman. É super Homem-Aranha, assim, é quase. Saiu só um S. É que é vermelho também. Certo. E é sempre. É meio espelhado, né, a história. Até a metade da revista. Bom, e aí o Peter tá feliz que ele tem a esposa dele, que dá apoio e tudo mais. E a gente tem o paralelo aí com o Batman, que tá sozinho, né? Sozinho nada. É isso que eu ia falar, tem o Alfred. É que não mostrou, mas nesse caso o Alfred que não tava na cama, entendeu? Ainda bem, né? É um lado bom, bem positivo, inclusive. Ainda bem que não tem Robin na história. Que tristeza. Enfim. Tecnicamente eles estão em algum lugar. Mas aí corta lá pro Instituto Ravencroft, né? Ah, sim, né? A gente talvez fosse comentar, mas de qualquer forma, pra quem vai achar estranho, nessa história é como se eles estivessem no mesmo universo, né? No mesmo país, inclusive, né? Não é que nem quando teve o universo Amálgama, né? Que eram universos diferentes e que é o que é aceito até hoje. Nesse caso, é como se fosse tudo no mesmo lugar, né? Os crossovers, acho que em geral, né? Só o Liga da Justiça com Vingadores lá, que parece que a DC considerou uma época como canônico, né? Mas os crossovers em geral se passam num universo alternativo, né? Esse daqui é considerado que os dois universos coexistem. Uhum. Tem alguns que eu lembro de cabeça, ou aquele do Lanterna Verde Surfista, eles passam em universos diferentes. É quase é o pré-Marvel vs DC. E o Darkseid vs Galactus também são universos diferentes. Esse do surfista com lanterna termina mostrando aquela caixa lá, né? Que o mendigo... Aquela caixa brilhante lá. Tá? Então realmente é um prólogo pro Marvel vs DC. Mas o Eric, é mendigo ou mendigo? Essa discussão é velha dos programas aí, né? O cara de... O morador de rua, né? Ah, beleza, fechou. Ou então, a cena corta lá pro Instituto Ravencroft, que a doutora Kafka chamou o Homem-Aranha, né? Que ele, o Carnificina tá lá preso e tudo mais, maluco como sempre. É uma coisa... entre John Amber, né? Do Jurassic Park. É, isso que eu ia falar, né? Porque é mó bizarro essa prisão dele. Mas enfim... Será que se ele ficar congelado aí daqui a alguns milhões de anos, o povo consegue clonar todos os inimigos do Homem-Aranha que ele já atacou, sabe? Carnificina aí. Tristeza. Referência. Mas enfim, né? Tá, a K fica lá falando sobre a gente consegue, sim, todo mundo tem bondade, a gente consegue curar e tudo mais, só que o Carnificina tá tentando provar o contrário. Né? E aí, coincidentemente, justo lá que o Homem-Aranha tá lá, ele resolve escapar. Ele poderia ter escapado a qualquer momento, mas ele resolve fazer isso justo na hora que o Homem-Aranha tá lá, né? Ele deve ter ficado mais nervoso, né, com o Homem-Aranha lá aí. Ah, pode ser. Uma coisa estranha também é que lá fala que a doutora chamou o Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha só tá lá porque ele acordou de madrugada. Pois é, aí eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida aí. Será que é sequência direta ou é tipo assim, uma semana depois, sabe? Pô, não sei, mas. Ou será que ela chamou ele telepaticamente? Sabe? Ou pelo aranhafone, né, velho? Até onde eu sei, não tenho meio de contato com ele. Pois é, né? Mas ok. Ah, antes, vocês conseguiram identificar um momento cronológico dessa história? É antes. No, na segunda edição é bem claro pra mim o momento cronológico dos dois, mas essa primeira não. Eu sei que isso daqui é mais ou menos na época da saga do clone, só que antes do Ben Reilly assumir como Homem-Aranha. É mais ou menos nesse ponto aí, quando o Peter ainda tá com o uniforme. E o Batman acho que tinha acabado de retornar a andar. Apesar que, como é crossover, normalmente o povo dá aquela ignorada básica, né, em cronologia. Se você for parar pra pensar que Marvel vs DC, você tem um Peter Parker com o uniforme de Ben Reilly, né? Não, mas aí foi coisa da Abril, não foi? É, não lembro. Acho que sim. Acho que foi coisa da tradução da Abril. Né, que, falando isso, mais porque a segunda edição que a gente vai falar, eu consegui pegar bem o momento cronológico dos dois personagens. Nessa aqui ele não ficou tão claro. Essa é mais solta um pouco, né? Mas enfim, o Carnificina ele consegue se soltar lá, quebrar tudo. E aí o Homem-Aranha vai batendo nele até que a segurança consegue conter, né? Com rajadas de micro-ondas. Olha só, abre um monte de micro-ondas que tava fazendo pipoca e... parou nele. Então, e aí chega essa doutora, qual que é o nome dela? É Cassandra? Cassandra Bria. Isso. Ela é do universo do Batman? Não, ela não, foi criada por cá. Acho que ela é dessa revista. Ah, sim. É porque, assim, eu não conheço tanto de Batman, conheço um pouquinho, né? E eu nunca ouvi falar dessa mulher. Mas, enfim, ela é uma agente, acho que do governo, né? Que tá com uma nova forma lá, uma nova tecnologia pra controlar esses casos perdidos de malucos, né? É como se fosse uma lobotomia mais avançada, né? É engraçado que é tudo na hora, né? Tipo, o Homem-Aranha aparece do nada, o Carnificina escapa justamente na hora. Aí ela sai da sombra, né? Ela abre a porta assim, oi, tudo bem? Eu trouxe esse chip aqui no meu bolso. Aí os caras já colocam o chip na cabeça do Carnificina. É, na hora, na mesma hora. Aproveitar que ele escapou aqui, né? Vamos já fazer o procedimento, vai. No meio da conversa, né? Não deu nem tempo dele terminar a conversa. Num quadro eles estão levando. Os policiais acabaram de capturar ele, estão levando. No outro quadro ele já tá na cama preso. Ok? Pois é, é, cara. Né? É um procedimento relâmpago esse aí. Coisas são rápidas. Pra que anestesia, né? Pra quê? Aí o Clito esquece de estar fazendo um cosplay de Laranja Mecânica, né? Total. Bom, e aí? Ah, um detalhe que, como é a história do Demetres, ele é famoso por fazer essas histórias que tem muito pensamento, muito sobre a psique humana. Vide Última Caçada de Kraven, né? E por um momento eu fiquei aqui, parei e pensei assim, a Última Caçada é dele mesmo, né? Mas é. Mas funciona, né? Até que funciona por causa dos vilões maníacos, homicidas da história, então. Os vilões simpáticos da história, né? Mas enfim, eles fazem o experimento no Carnificina e aí corta lá pra Gotham com o Coringa aprontando mais uma das suas, né? Soltando morcegos risonhos na cidade. Ele podia ter achado qualquer coisa melhor pra ele estar fazendo em Gotham nessa hora, né? Pois é, ele tá... dormindo. Dormindo, ia ser emocionante. Sei lá, né? Ia ser melhor que isso. Enfim, eu vou soltar morcegos malvados. Eu tenho 4 morcegos numa gaiola malvados aqui, eu vou soltar na cidade. É, não, ele quer espalhar um vírus, uma peste pelos morcegos, mas ele tem 4. Vai ser. Né? Vai demorar um pouquinho, né? Pra o poder dele funcionar. Ele quer acompanhar cada um, ele quer saborear o vírus sendo dispersado. Tá certo. Tá ok, né? Mas aí o Batman chega e acaba com o Coringa, ele finge de inocente e dá uma mordida do Batman, né? Olha, que beleza. Dá um beijinho no pescoço do Batman. É um chupão. O Batman, que tava se sentindo sozinho no início da história, e pensa, né? Não, melhor não. Dá um tapa no soco no Coringa, sei lá. Eu achei engraçado, o Mark Bagley nunca tinha visto a uniforme do Coringa, ele colocou essa roupa de bufão. Com uma roupa de palhaço genérica. É porque tá à noite, era o pijama do Coringa, ele teve a ideia enquanto tava saindo. Tá certo, aí faz sentido. Ah, vou juntar todos os morcegos que eu consegui montar aqui, aí foi só 4. Entendeu? 4. Ele colocou a vara, né, ele aprendeu com o Chico Bento, e ficou batendo a vara no céu. Mas então essa Gotham, ela tá meio descaracterizada, porque se fosse a gota de outras histórias, ia cair morcego a dar com pau. Literalmente. Mas ele não sabe assoviar igual o Batman. Okay. Ah, tá certo. Agora tudo faz sentido. Então, aí o Coringa vai parar lá no... Em Hogwarts, né? Porque parece Hogwarts, esse castelo gigantesco. Ele vai pra Hogwarts, olha só. Caramba, mas é grande mesmo, hein? Né, velho? Não é o Arkham, é Gotham. Enfim. É praticamente uma favela de castelo, né? E aí, né, assim, aparentemente a história não fala, mas aparentemente na mesma noite que o Coringa é capturado, a Cassandra e a Kafka vieram voando, né, rapidamente pra ver o Coringa. É isso, porque elas acabaram de fazer um negócio em Nova York, já no mesmo dia, mesma noite, né, vamos pra Gotham, rapidinho, porque tem mais um maluco lá. Hashtag partiu Gotham. Assim, eu acho que, passou, que é alguns dias depois, apesar da história não falar, mas é mais interessante imaginar que esse universo é tipo daquele Super Hero Squad, sabe? Que a cidade é tudo colado, uma coisa da tudo outra. Tudo lado, né? Uhum. Mas aí eles chegam e falam que vai fazer o experimento lá no Coringa, não sei o que e tal, e levam o Kletus pra provar, né? Que funciona. E aí eles fazem. Em questão de um quadro, funciona. É, o procedimento é cada vez mais rápido. Então, mas aí a gente vai ver no outro dia que tá tendo tipo um pronunciamento lá, né, pra imprensa e tudo mais, mostrando tanto o Carnificina quanto o Coringa, que eles ficam meio tímidos, né, meio inibidos, né? Totalmente, né? Aí a gente vê que o Carnificina não tá tão inibido assim, né? É, depois da apresentação, tudo feliz, vamos embora, doutor, ele resolve atacar todo mundo dentro do carro. Parece que um alien saiu da barriga do cara, mas aí você vai ver que... O Coringa, é o Carnificina. E o Coringa se cagando de medo, né? É porque nele funcionou. Nele funcionou, no Carnificina não. Ele tá assustado, né? Ele tá pálido, olha só. Tá. É porque ele nunca tá com essa corda, né, de pele. E aí acontece as coisas mais bizarras dessa revista, que é o Batman tirando a máscara. Não só dessa. Dessa e da outra. Não só dessa. É o ele tira uma máscara de pessoa de cima da máscara dele. Aí já imagino. As orelhinhas, né? É, então. Já imagino a orelha fazendo. É isso que eu ia falar. Quase que a gente ia falar a mesma onomatopeia aí. Quase que ia ser igual. Sem contar o uniforme enorme, né? Que aparece embaixo da roupa. Né? Da roupa de praia que ele veste. A pele de pessoa que ele tá usando, isso é uma capa gigante. Eu fiquei pensando nele vestindo essa roupa, enrolando. Sabe quando você tá fazendo a mala que você aperta tudo? Aí ele enrolando a capa no próprio corpo, sabe? Ai, Alfred, aperta, Alfred. Porra, que tristeza. E você falou das orelhinhas, esses negócios do braço também faz o ponhonhonho, né? Mas... a hora que ele tira a roupa, dá aquele silêncio, você só ouve os ponhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhonhon que eles tinham falado, né? Que com o que eles fizeram com o Carnificino, o simbionte ficou dormente no corpo, mas enquanto estava acontecendo isso tudo, o simbionte deu um curto lá no chip, né? Por isso que o Carnificina se libertou. E aí ele resolve levar o Coringa pra fazer isso com ele também. Segundo o Carnificina, foi no mesmo momento, né? Colocou, ele já... Já deu um jeito. Ele fingiu de bonzinho. Ele simplesmente não matou todo mundo na sala de operação. Eu fiquei esperando o momento ideal. Enfim, né? Ele nem sabia. Que vilão se fode, né? Sempre. É que tá. Ainda mais o Carnificina, acho que o momento ideal era quando ele tava junto com a imprensa. Porque ele... Né? Assim... Ele ia adorar mostrar, matar todo mundo. E depois matar justamente quem tava mostrando. Mas aí, de repente, quando ele tá lá ameaçando matar a... Como é que é? Cassandra? Cassandra. Aí, Shazam, o Homem-Aranha aparece lá também. Shazam não, porque fica aparecendo um outro personagem, né? Abracadabra, o Homem-Aranha aparece em Gotham. Porque salve. Afinal ele também tava em Gotham. Exatamente, ele atravessou a rua. É como se, né, se Nova York seria Novo Horizonte, então, como o Mônio fala, provavelmente Gotham seria Borborema, né? Cara, o Batman, ele é super valorizado demais nessa história. Eu não tô falando, eu gosto de Batman, tá? Antes que o povo comece a implicar. Mas coitado, tipo, o Carnificina é um pouco mais rápido que ele, não? É. E ainda ele nem tinha passado pelo processo super-heróico que ele ia se transformar com o Grant Morrison na Liga da Justiça. É, pois é. O Batman fica muito mais foda depois por causa do Grant Morrison. Mas ok, aí ele tá lutando, tá ágil e tal, tá desviando dos tentáculos do Carnificina, mas beleza, passa tal. Mas enfim, né? O Homem-Aranha e o Batman se unem na luta contra o Carnificina aí. E como sempre, né? Dois heróis se unem naquela de: não, eu trabalho sozinho, não quero ajuda. Bate no vilão e no final das coisas, o que você tá fazendo aqui, né? É bem isso, né? O Homem-Aranha tá lá, já que o Carnificino fugiu, né? Usando... Bom, ele foge aí. O Homem-Aranha fala: então, a gente tem que fazer tal coisa. Aí o Bate: o que você tá fazendo na minha cidade? O que que você acha, né? Tinha que comprar um armário, né? O Homem-Aranha fala, né? Desculpa, eu tropecei e caí aqui, né? Aqui nessa terra, Gotham em Nova York é igual Central City, que é Stone. Aí. Mas são cidades irmãs. Só que não. Mas enfim, né? Termina essa parte, o Batman falando pro Homem-Aranha embora, ele falando que não, né? É, o Homem-Aranha, eu vou te ajudar, falando, não quero. Tchau. Aí, como sempre, deixa o Homem-Aranha falando sozinho, né? Não só ele, como quase todo mundo, né? Bom, e aí o Carnificina faz uma operaçãozinha no Coringa lá que liberta ele, né? Olha lá, Vingador usando, do Futuro. Usando os seus conhecimentos em medicina, né? Ele era pra ter fatiado o cérebro do Coringa no processo, né? Mas não, ele tem uma precisão cirúrgica. Enfia o dedo no nariz do Coringa e tira o chip do cérebro. É uma maravilha. O cérebro do Coringa não é meio fatiado já? Não é possível. O Presto me lembrou dessa da cena do Vingador do Futuro lá, né? Que a cena. Nossa, ele tirando o treco do nariz, né? Me dava muito. Vendo GPS. Eu ficava muito assustado quando eu via aquilo quando era criança. Terrível. Mas enfim, né? O Coringa é liberto. E o Carnificina vira. O Carnificina vira a voz da razão da dupla, né? Olha que absurdo. Não, mas a gente tem que fazer. Aí o Coringa, eu vou fazer qualquer coisa. Não, mas a gente tem que bolar um plano. É o Carnificina mesmo que tá falando aqui. Foi engraçado o Coringa. Não, dá aqui essa mão sua, vai me ajudar. E começa a picotar a roupa. Até que por fim o Carnificina fica, né? Por que eu tô nervoso? Eu te soltei, foi por causa disso mesmo. Eu te admiro, né? E tudo mais. É aquele momento fã. Mas enfim, né? Autografe aqui minha bunda, por favor. Nesse meio tempo o Batman tá lá pesquisando, como sempre, né? Investigando sobre o Carnificina e tudo mais. Ele é seu dinossauro de estimação. Pois é, né? O dinossauro tá ali digitando pra ele também, né? Com uma dificuldade, coitado. Mas ele tem, tá ali. Ou ele vê o teclado ou ele encosta no teclado, né? É. Dinossauro. Bom, mas aí o Batman fica chateado com o sanduíche que ele não gosta lá e resolve dar uma volta. Uma DR com... Eu acordei e estava sozinho na cama. O que vocês estavam fazendo? Lanchinhos pra você. Sabe que eu gosto de lanchinhos, né? Então. Bom, e aí Homem-Aranha tá conhecendo a bela cidade de Gotham, né? A bela Gotham. Não sei que lugar errado, né? Mas tá bom. Ele impede um... Eu ia falar assalto, mas o cara tá... É praticamente um assassinato que ele impede, né? Praticamente, é. Né? O cara vem ali com a faca de um jeito que... E aí a hora que ele só queria cortar a bolsa dela. Ah, entendi. A alça tava difícil de tirar do ombro. Ele ia cortar a cabeça pra passar mais fácil. Ou o braço. E aí a hora que ele prende o cara, o Batman chega lá e convida ele pra uma volta. E ele até dá um sorrisinho. Olha, quase, né? Algo próximo disso. Né? Tipo Mona Lisa, né? Um sorriso de... Enigmático, né? Você não sabe se tá sorrindo de verdade, né? É, na verdade, tá chamando ele pra dar uma volta de carro, né, velho? Ele é o sorrisinho, é o charme, né? Ah. Ele é outra coisa, né, com a aranha. É porque ele tá de máscara, não dá pra você ver, mas ele deu uma piscadinha junto com o sorriso. Na segunda revista que a gente sabe o que acontece, né? Pois é, olha. Na segunda revista que ele fala, vamos começar de onde a gente tinha terminado, é o Batman, mas aqui, né? Pô, mas assim, velho? Ah, tem a parte dele subindo. Tá claro aqui. Ele subindo a montanha com o Batman nas costas. Calma que a gente chega lá. Sem spoiler, daqui a 15 minutos a gente chega lá. Bom, mas aí, enfim, né? O Coringa tá lá maluco, inventando altas maluquices. Altas confusões. E aí o Carnificina e o Coringa entram numa discussão que o Coringa quer se divertir matando e o Carnificina quer matar por matar, né? Justamente. Que discussão bacana. E aí a gente tem a lutinha entre os dois ali, até que o Coringa escapa e explode tudo, né? A gente acha que o Carnificina se escafedeu-se, olha que português bonito. Não. Se escafedeu-se, mas tá certinho, tá no dicionário. Olha, tem... pode até não tá, véio, mas todo mundo entendeu. E aí a gente tem a interação aí do Batman com o Homem-Aranha, né? O Batman falando do plano, não sei o quê. O Homem-Aranha perguntando se esse botão da Achenta Setor. Olha só, eu tô falando igual o Mônio num programa antigo aí. Tem a do Achenta Setor e tudo mais. mas o Batman consegue rastrear e chega lá no lugar, né? É, do nada, um microchip no cérebro do cara tem um GPS embutido. Que só o Batman tem o sinal e aparece no DVD player do carro dele. Por que não, né? Mas enfim, segue. Pois é, eles chegam e encontram o corpo do Carnificina, e o Homem-Aranha fala, né, tipo, ele já fez isso, aí o Batman, no caso Carnificina Total, né, eu li a história, é muito boa. Eu joguei o jogo, né, era muito bacana. Eu joguei o jogo, nunca consegui zerar. Mas eu gostava mais do Venom. Bom, e aí, de repente, o Carnificina aparece, né, e ataca o Batman aí, mas o... E aí, quando ele tá pra matar o Batman, caso o Aranha faça algum movimento, o Coringa chega, porque o Coringa não ia deixar nenhuma outra pessoa matar o Batman, né? Solte meu homem. Caramba, o Batman tá conquistador pra caramba nessa história. Nossa, né, tá demais. Nem dinossauro escapa. Mas aí fica naquela, né? Não, eu que mato o Batman, você não vou deixar mais ninguém. Se eu não posso matar ele, eu vou matar todo mundo, inclusive eu mesmo tal. E tal. Aí o Carnificina fica distraído com isso, né? Começa a ficar com medo, né? Achando que sabe que o Coringa é louco, né? Então. Ah. Então. O Carnificina, as outras vezes. Nunca foi exemplo de sanidade, né? É, mas assim, é, bom. Eu já vi outras histórias que o povo ameaça de matar ele e ele fica empolgado, não com medo, sabe? É, assim, ele tem medo do veneninho, é isso? É, e tipo ele assim... Ele tem medo de morrer dando risada, só se for... O problema é que ele fica com medo a ponto do simbionte começar a desfazer, cara. Olha que absurdo. Loucura, né? Mas aí tem uma junção de... Uma sequência de onomatopeias muito bacana, que aí o Homem-Aranha solta a teia, faz tweep, e a hora que pega na caixa, faz twap. Muito bacana. E o Batman acertando o Carnage com um shot. Mas enfim. Pois é, cara, o Batman derrota o Carnificina com um chute na cara. É. Bacana. teve um shot no stall também. É, cara, ele. O Batman ganhou superpoderes fodas aí nessa história, viu? Ele tá mais rápido e mais forte do que o normal. Ah, vai. Mas ele deu 3 socos no maxilar do Cassidy, que foi bem dado, vai, depois do chute. Aí ele cai sem o simbionte. O simbionte fala, nossa, que bunda mole, tô caindo fora dessa porra. Bom, e aí o Coringa foge, mas o Homem-Aranha chega lá e acaba capturando ele, né? Dá um tapa na cara dele lá e pronto. É porque... O sinal aranha, né? Diferente do Carnificina, ele não precisa, né, meter a porrada, né? Só um soco ele já desmaia. E aí termina a história com os dois heróis dando as mãos aí e o Homem-Aranha fugindo com o rabo entre as pernas, porque o Batman deve ter dado a mão e falando, agora some da minha cidade, né? Ou então ele falou, você quer lá em casa tomar um chá? Homem-Aranha, não, tô indo, obrigado, tchau. Quer ir pra minha caverna? Quer pra minha caverna? Você quer conhecer o interior da minha caverna? Não, obrigado, tchau, tô indo. Tem um dinossauro lá. Deixa eu te mostrar minha moeda gigante. Então, eu tenho um telefone vermelho. Você já viu um telefone vermelho? O legal desse primeiro crossover é o paralelo que eles fazem, né, entre os dois personagens. Que os dois perderam os pais quando eram jovens. E uhum. O Peter ainda tem o fato do tio Ben depois, né? E os dois perderam pra ladrões comuns, né? Eles lutam contra supervilões, mas foi por causa de ladrões comuns que eles perderam aí os pais. No caso do Batman, os pais do Homem-Aranha e o tio, né? E os vilões escolhidos, né, eles têm muita semelhança, né, assim, a principal a loucura deles, né, é algo bem, bem parecido. É, com certeza. Uma coisa que é interessante citar, antes de... Devia ter falado antes, né, mas só pra cair citado, que tem um personagem que é mais antigo que os dois, que ele pode ter, de certa forma, essa influência pros dois, né, que é o Aranha. Ele... Até em um tweep vídeo... Ah, é daquele encadernado que foi. Isso, um tweep vídeo eu recomendei. Assim, ele é um personagem que ele é muito parecido. Ele chama o Aranha. Então ele tem. Visualmente ele tem algumas coisas que lembram, né, o Homem-Aranha, principalmente por causa da teia, do uniforme que tem teia. Mas a personalidade dele, ele é rico e tal, assim, tem muitas coisas que lembram, na verdade, o Batman, né? Então ele, de certa forma, pode ser de influência pra ambos os personagens, né? Pra ambos os dois. Esse é da Image? Acho que é mais antigo. Ele é mais antigo que isso. Ele é da década de 30. Ele é da década de 30, na verdade. E aí, começo desse ano, sai um encadernado Dynamite. É porque esse encadernado é de uma história mais recente dele, né? Você sabe... Eu queria achar sobre esse personagem pra ver de quando que ele é, que eu já ouvi falar dele, mas eu não sei nada dele. Que você comentou que pode ser influência pros dois, né? Mas... Então, ele é da década de 30. O Batman é de 42, né? É de 38, 39. 39? Igual o Superman? Superman 38. Ah. É, então. Aí o ano especificamente, deixa eu ver, peraí. Ah, não, a mensal do Batman é de 42, eu acho. Ó, ele é exatamente, ó, ele foi criado em 1933, o Aranha. 43? 33. Ah, 33? Diga 33. 33. Não, então, falei 1942 aqui que eu achei alguma data do Batman relacionada a isso, mas eu não lembro se é a revista, nome The Batman, ou se é outro, mas não importa. É, ok, realmente pode ser uma influência aí, né? To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Então, a gente vai para o segundo crossover, né? Que o roteiro também é do Demetres, mas agora o desenho é do Graham Nolan, com a arte final do Carl Kessel e cores da Gloria Vasquez. E dessa vez, aí ela se passa no mesmo universo como uma sequência da outra, né? Não é um outro crossover aleatório, né? Tanto que é o mesmo roteirista. Começa com... Tem um ano e meio, né, que você falou no início, de diferença, de lançamento. É, uma é de setembro de 95 e outra de janeiro de 97, mais ou menos um ano e meio. E a história começa aí mostrando vários terremotos e inundações e tudo mais, com o cara falando, né, que o fim tá próximo e nosso salvador tá chegando, e ninguém repara uma tatuagem gigante na mão do cara. Ah, não tinha TV Full HD na época. O povo pensou, olha só, o cara tá com a cola escrita na mão do que ele tem que falar. É, enfim. Bom, e aí nesse meio tempo a gente vê uma cena lá do Tibete, né? Deve ser perto de Nanda Parbat. Que aparece o Ra's al Ghul lá, olha só. Personagem recente, né? Do Batman. Um dos mais novos. Então, alguém que é Carnificina e Coringa, todo mundo conhece pra caramba. O Rei do Crime, que vai aparecer na história aqui também. O Ra's al Ghul, muita gente deve conhecer pelos filmes recentes do Batman, né? Mas pra quem não lê muito Batman, alguém quer comentar um pouco mais sobre o personagem? Presto. Por que eu? Tem que porque ver você... quando que ele foi criado. Porque você é o nosso especialista em DC do grupo. Não precisa ser em tanto, num nível de detalhe tão grande não, Presto. É só uma noção geral. Eu sei que ele é considerado o cabeça do demônio, ele é chefe de uma organização criminosa, praticamente. Olha que coincidência. Ele vive ele tem uns 700 anos de idade. Ó, a primeira aparição dele foi em junho de 71. O que ele tem de idade, o Rei do Crime tem de gordura, né? Seria tipo isso. Gordura ou músculo? Gordura não, músculo. Ah, sim, é, tô certo. Eu acho que uma das coisas que mais caracteriza ele é o Poço de Lázaro, que ele sempre... Quando ele tá quase morrendo, ele volta à vida por causa do Poço de Lázaro, que são os poços com tipo a fonte da juventude que eles têm espalhados pelo mundo. E ele tem isso, ele sabe onde eles estão. E só dá pra usar uma vez. É, foi o Poço de Lázaro que eles usaram pra ressuscitar um Robin, enfim. Ah, sim. É, Liga tem dos Assassinos. Dele, né? A Talia Gu, aquela que não sabe morrer. Aquela que não sabe morrer. Morreu. O Damian é filho dela, né? Com o Bruce. É, né? Ele foi feito como um retcon, na verdade. Teve um especial no pré-crise, nas Infinitas Terras, de 50. De 85, acho que foi a crise. Antes da crise, que eles tiveram uma relação. Quando ocorreu a crise que meio que zerou o universo, isso aí foi deixado pra trás. Aí o Grant Morrison trouxe ele de volta e tornou canônico. Porque afinal ninguém ia acreditar que o Batman teve uma relação com uma mulher, né? Não, o filho dele que cresceu rápido demais, né? Isso é o problema dos quadrinhos, né? É sempre assim. Mas enfim, corta lá pra Nova York, onde a... Esqueci o nome dela. Natália? Não, a esposa do Rei do Crime. Vanessa? Vanessa Fisk, isso, exatamente. Ela voltou recentemente pra Nova York aí e tá apaixonada, né, pelo seu maridinho. Maridinho? Respeitei. O mais engraçado é que a cada quadro parece que ela envelhece, né? Nessa página, só nessa página. Coitada. Eles quiseram mostrar a passagem do tempo e da doença dela, né? É engraçado que ela não reconhece o rei do crime a princípio. Parece que ela tá morrendo de medo, tá vendo? Ela toma um susto. Você engordou. Ela vê uma sombra desse tamanho. Quem mais pode ser, né? Galactus? Porra. Podia ser o Coisa. O Coisa, o Hulk, quem vai? Não, mas todos esses que você falou tem cintura, pelo menos, né? E nenhum usa bengala. Ele é o único que usa bengala. Justamente, essa bengala é de adamantium, né? É uma liga de adamantium com vibranium, sabe? O vibranium pra ele não destruir a calçada toda vez que coloca, né? Bom. Não, e é estranho que assim, que ela já imagina que ele, porque ela fala Wilson, aí a hora que ele tá chegando perto, ela. Ué, mas o que aconteceu, Fia? Calma, que foi. Tá com o desquebrado, né? Que foi? Você ficou careca! Não sei, velho. Essa cara que ela faz. Apesar que parece que eles estão em cima de uma ponte, parece. Pode ser que ele deu um passo na direção dela e tudo tremeu, sabe? Tremeu, ela, ai meu Deus, vou cair. Bom, mas aí corta pra casa do Peter, que tá saindo como Homem-Aranha, né? Mostrando ele e a Mary Jane, que com esse penteado tá parecendo tipo anos 50, né, cara? tá parecendo uma das panteras, né? A Mary Jane traiu o Homem-Aranha com o Kraven. Traiu? Por quê? Ou fizeram um... fizeram a pantufa com a calça dele. É que o Kraven já tinha morrido, né? E o Homem-Aranha pegou a calça dele de lembrança e... Virou pantufa depois. Bom, mas aí o Homem-Aranha sai por aí e vai... Ele impede, né? Uns traficantes lá de fazer algumas coisas. De traficar. De trabalhar, ó, esse aranha aqui maldito, tá vendo? Não deixa nem o pessoal fazer o trabalho direito. Só comentar que eu achei bacana a parte do assim, é muito rápido que mostra ele com a Mary Jane, né? Tanto nessa quanto na anterior, mas achei que mostrou de um jeito muito bacana o relacionamento deles, assim, um pouco texto e poucas imagens. Acho que deu o tom do relacionamento deles muito, muito bacana. Saudade dessa então, época que eles fizeram. Porque era. Ele era bom o relacionamento. Eu só não sei porque acabaram, mas enfim. Acabaram e estragaram depois, né? Assim, mesmo, né? É a síndrome do Homem-Aranha, velho. Se tá certo alguma coisa com ele, vamos foder, relaxa. É assim que funciona, sempre foi assim que funcionou a vida inteira dele. Pois é, né? Ele tá indo bem, pronto, vai foder daqui duas ou três edições, fode tudo. É assim. Durou pra caralho esse relacionamento dele com a gente. Pior que foi mesmo, durou aí 20 anos, né? Então, uma hora ia acabar com isso. Pelo menos terminou de uma forma bacana, né? Coerente, faz sentido. Ele fez um pacto com um capeta. Olha que beleza. Bom, e aí corta pro Batman, né? Que descobriu que a Talia tá na cidade de Gotham. Aí foi fazer um outro filho, né? Só que a Liga dos Assassinos chegou antes. Isso aí, é. Basicamente ela mandou os caras pro bater no baixo pra não levantar suspeita, né? E aí ela sai toda de roupinha de... Enfim, né? De odalisca. É, mas antes ela dá uma de ninja, né? A fumaça? É, a bombinha de fumaça. Certo. Bom, e aí a gente vê que ela foi pra Nova York fazer negócios com o rei do crime. Olha só, o crossover acontecendo. Não, e igual a outra revista, essa também parece que foi tipo, essa tropeçou, tava lá. Não, pelo menos em Nova York tá de dia. É, já. Ah, é. Mostra a passagem de tempo, verdade. É, detalhe que em Gotham sempre tá de noite, né? Tem esse detalhe. Ah, mas é Gotham, né, velho? Pois então, é. 23 horas de escuridão e uma de amanhecer de penumbra, né? De penumbra. Bom, e aí ela fala, né, que o pai, não sei se ela fala já que é o pai, não, ela fala que é o empregador, né, que é que o rei do crime abre os portos lá de não sei lá o quê, quer dizer, facilite, né, uma entrada de algumas coisas e tudo mais, os carregamentos e tal, e aí ele fala que vou fazer negócio com terroristas, porque a cidade é minha aqui, eu que mando em tudo, e aí ele sai apressado. É o ganha-pão dele. Pois é, né, faz sentido, olha só, o ganha-pão, é você tipo... fala ganha-pão do rei do crime, imagina ele comendo um monte de pão. Ele tem uma rede de padarias. Né? Tem uma rede de padarias, né? O ponto central do negócio dele. Bom, mas aí ele bota ela pra correr ele é um lá. Gangster português. Ele sai preocupado que parece que ele recebeu uma ligação aí, né? É que, tipo, qual que é a ideia do Ra's al Ghul? Ele é bonzinho, na verdade, ele quer o melhor pra nação, pro mundo inteiro. Tem muita gente no mundo. Logo, o ideal é matar 90% da população mundial. Não, porque aí vai ter comida pra todo mundo. E aí, os 10% que sobrar, né? Vai ser a utopia. E ele só tá vivo 700 anos por causa disso. Pois é. Vai trazer a utopia pro planeta Terra. Só que essa é mundo, ninguém deixa. Ninguém deixa. Ele é parecido com o Destino, né? Que também tem uma ideia de... Parecido, né? Parecido, assim. Ele sabe o que é o melhor pro planeta Terra. É ele governando. A ideia do Ra's al Ghul funciona, sabe? Resolve os problemas. Só é um pouco radical, né? Cara, se você parar pra ver a cidade, o reino deles é próspero. Tanto o reino do Ra's al Ghul quanto do Dr. Doom. Ele procurou o cara errado, né? Bom, e aí o Batman tá lá vigiando, né? O que a Talia tá fazendo e tudo mais. Com um super microfone. E aí o Homem-Aranha aparece, né? E aí, sentiu saudade e tal? O que, que você tá ouvindo? Algum jogo, né? Olha que beleza. E claro, né? Ele percebeu a presença do Aranha antes do Aranha fazer qualquer coisa, né? Porque o sentido de morcego dele disparou. Né? Eu tô achando. O Batman fala com ele. A orelha fez aí ele... Opa! O Batman tá fala... Perto. Nosso trabalho é sério. Aí ele... Você se fantasia de morcego e eu de aranha. Você tem certeza, né, que isso é totalmente sério? Bom, mas aí, tanto o Homem-Aranha quanto o Batman tá seguindo o rastro aí, né? O Batman tá um pouco mais por dentro porque ele conhece a Talia e tudo mais. Aí o Batman, de novo, né, vai querer, né, falar, não, mas não se mete, deixa que eu cuido disso. E aí, o Homem-Aranha e o Batman chegam o rosto a 2 milímetros um do outro e falam, vamos começar onde terminamos antes. Eita, que o Alfred atrapalhou, né? Mas ele só aperta as mãos lá e fala, não, aqui não. Tá muito claro. Hein? Aqui não. Aqui não. Tá de dia, pô. Bom, e aí a gente vê, né, que a esposa do rei do crime tá quase morrendo. Tá mais aí. Velha ainda. Tá mais velha ainda, olha só. Um pouquinho doente só. E aí... Uma gripe, sabe? Uma virose. A Talia fala, né, com o rei do crime que ela, o pai dela pode salvar a esposa dele. Olha. E aí a gente tem, né, metade da cara do Batman e metade da Talia falando sobre o Ra's al Ghul com um ponto de vista um pouco diferente, né, dos dois. Um pouquinho só. É interessante. É basicamente o que vocês comentaram aí sobre ele, né? Aí, na página seguinte, vai falar um pouco... Aqui mostra exatamente esse momento cronológico que eu tava falando da edição anterior, do Batman. Tinha acabado de passar a saga Contágio, que foi quando o Ra's al Ghul... acho que a saga saiu em 95, 96 nos Estados Unidos. E era a época que tinha teve um surto de ebola forte. E aí todo mundo achava que ebola ia matar geral, né? A população da Terra. Na história do Batman, o Ra's al Ghul faz a saga Contágio. Primeiro ele tem uma saga pequena dentro de Gotham, né? Que ele dissemina o ebola, é resolvido, e aí teve uma segunda parte dessa mesma, né, uma segunda saga, mas que é continuidade, que o Ra's al Ghul resolve jogar a ebola no mundo inteiro e matar geral. Era a Copa do Mundo? Não atingindo... Hã? Atingindo o Gotham pra não chamar a atenção do Batman, mas não, claro que não deu certo. O Batman já tava investigando. Bom, e aí, basicamente ela fala aí que pretende o terremoto, os negócios, tudo foi ele que fez, né? E tá preparando. Quando ela fala, o rei do crime ri de um jeito que parece que tá chorando, né? É, ele dá aquela chorada básica lá e aí o rei do crime manda ela embora, exatamente. Bom, e aí o Batman e o Homem-Aranha basicamente estão conversando sobre os planos, sobre o que está acontecendo e tudo mais. E nesse meio tempo, o rei do crime resolve que, para salvar a esposa dele, ele aceita, né? Ele, aparentemente, ele repensa, né? Ele fica um tempo refletindo sobre o assunto e resolve aceitar. Exatamente. E aí o Peter fala que vai, com a Mary Jane, que vai ter que se afastar um tempo e tal. E aí corta pro um... Mostra o cara da televisão maluco lá de novo, né? E aí corta pro avião, né? Que tá o rei do crime com a Vanessa e os capangas lá indo pra algum lugar, né? Pro Tibete. Então, reparem os capangas. Então, o cara que tá com dor de barriga aí, parece, acho que é o Homem-Aranha. É ele? Eu não lembro se é ele. Não, não, não é. É. É o do lado, né? É o único que é o de verdade. Esse é o único de verdade? É o único de verdade, né? Os outros são hologramas. O de chapéu com certeza é o Batman. Não tem uniforme, não tem linhas, velho. Dessa vez eles tiveram a decência de pelo menos colocar um chapéu, né? Você vê que o meio do chapéu tá meio esticado, tá vendo? É porque as duas orelhinhas tá pro meio, assim, dobrado. Pô, e aí o rei do crime tá falando com a Vanessa, né, que quem que é o Ra's al Ghul e a gente tá levando você lá, ele tem a cura e tudo mais. E ele deu um belo turbante pra ela. Pois é. Uma graça. E aí eles finalmente chegam lá e chegam no lugar onde o Ra's al Ghul tá e ele fala, né, que tem inimigos nessa sala, né, esses dois. E aí de repente... Novamente. Sai a roupa dos dois. É, realmente, pelo menos colocou o chapéu dessa vez, né, cara? Né, faz sentido. Agora. Dessa vez não teve Tonho aí. Só um detalhe que a gente até comentou quando a gente fez um cast que a gente passava por cima desses crossovers, né? Como que quando o Capanga tava falando, não aparecia a boca dele, né? Porque... Ah, é? Batman, beleza, mas o Homem-Aranha tá de máscara, né? Então você imagina ele falando e aparecendo vermelho, né? Aparecendo os tempos. Talvez eles eram pagos pra não falar nada, olha, pode ser. Bom, mas... O Homem-Aranha não falar por uma viagem tão grande, né? Imagina. Mas, ok, a orelhinha tava dentro do chapéu, mas a capa, o Alfred teve que dar aquela... Ou o Homem-Aranha, né? Teve que ajudar de novo, dar aquela enrolada, né, no corpo. Aquela enrolada que vai até na perna, sabe? Ele anda tipo aquelas japonesas, com aqueles... Cara, todo mundo já assistiu Feira na Fruta, né, velho? Tava lá, guardadinho. Dobradinho e guardado. Não é lugar de escudo. O escudo era o tampão, né, pra... Enfim, né, o Ra's al Ghul tá querendo destruir Nova York lá e tudo mais pra convencer o povo a aclamá-lo como líder, pra ele ter salvação e tudo mais pro povo. E o Homem-Aranha e o Batman começam a bater em todo mundo, né. Nesse meio tempo, o rei do crime, a Vanessa e o Ra's al Ghul escapam, né, de helicóptero. Aí sobra pro... Dá um jeito de a pé. Situação deprimente, né, velho? Você, super-herói, fodão, chega lá, que merda, não tem como chegar lá em cima. Tem como que a gente faz lá? O Homem-Aranha ainda foi bem gentil, né? Você não tem um helicóptero de plantão nas redondezas. Ele podia ter falado outra coisa. É, só comentar aí que nesse meio tempo, antes deles subirem, tem aí todo um bate-papo da Talia com a Vanessa e... Um bate-papo? Um bate-papo, olha que esqueci a palavra. Conveniente. E também do rei do crime, que tá comendo pra caramba, junto com o Ra's al Ghul. Porque afinal, pra ele conseguir manter todo esse músculo dele, né, precisa de muita energia. Tem que comer muito músculo. É carboidrato, né, velho? É, Bom, e aí o Ra's al Ghul convida, né, o rei do crime pra ser o braço direito dele, olha só. E aí o sentido de gordo dele dispara, né? Até uns tracinhos ali, igual o sentido de aranha, né? Meu Deus, acabou a comida, né? Talvez na hora que o Ra's al Ghul tava falando, chegou, sei lá, os funcionários pra tirar a mesa, sabe? Você pega a posição do Ra's al Ghul com o globo, é bem assustador até. É estranho, né? Ele viu o filme de... É, pode ser que ele viu alguma coisa, né? Ele tava indicando o próximo ponto que ele ia atacar. Ó, eu vou atacar aqui, aqui e aqui. Que tristeza, que tristeza. E aqui eu vou com força, força, força, força. Nova York, né? Nova York tem um buraco ali já. Então, né? Mas aqui, deixa essa cena gay de lado e vão pro Homem-Aranha e o Batman escalando. Ah, é, porque agora. Que essa não é gay, né? Aquela. Essa aqui é tranquila. Cara, olha a cara de susto da hora que o Homem-Aranha fala que só uma avalancha. Avalancha? Abriu, colocou avalancha? Existe a palavra avalancha? Ah, não, eu pesquisei aqui, tem um monte de música com o nome avalancha. Tem um monte... É avalancha, existe, olha. Outra época. Ah, realmente, existe a palavra avalancha, eu não sabia. Eu pensei que ia cair uma lancha no, nos dois aí. Avalancha. Mas aí a hora que o Homem-Aranha deu graças a Deus, né? Porque falou, ah, esse morcego fica me cutucando aqui. A hora que o Homem-Aranha fala só uma avalanche pra me derrubar, a hora que ele fala a palavra derrubar o Batman. O Batman já tá em desespero ali. Coitado, né, cara? Eu pensando, meu Deus, porque eu não vou. Coitado. Cara, essa foi a... É a clássica situação da chuva forte que derrubou. E o Batman ainda tá com a capa escondida, né? Que tá dobrada, vai saber aonde, né? Não dá nem pra planar, né? O Homem-Aranha consegue salvar os dois aí, mas acaba desmaiando e o Batman leva ele pra caverna. Além do mais, o Batman é o único sem superpoderes aí nessa história. É que ele soube como cair, o Aranha não. O Aranha de cabeça ali desmaiou. O Batman ainda fez um rolamento antes de cair. Cara, mas ele tava. O Homem-Aranha tava salvando o Batman, né? Assim. Ok, né? Tá justificado um pouquinho aí. Bom, mas aí volta lá pra discussão do Rei do Crime com o Hudson. Caramba, todo mundo vai se agarrar nessa história mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que o Demetrius já conhecia o... Qual que é o nome do diretor dos três primeiros filmes, de dois filmes do Batman lá? O Nolan? Não. O outro. O filme todo colorido lá. Michael Schumacher. Ah, isso. Não, não é Michael Schumacher. Michael Schumacher é o piloto. Michael Schumacher, né? É o piloto, né? Joe é o Schumacher. Joe Schumacher. Joe Schumacher. Isso, Joe é ou não, né, Joe? Eu sinto que essa revista aí já tinha alguma influência, hein? Bom, mas enfim, né? É da mesma época, né? É um pouco depois. Olha só. Os dois se entendem aí e tal, e enquanto isso... Então, um abraço caloroso. Pois é, né? Olha que beleza. Que engraçado que ele vai quebrar as costas do Ra's al Ghul, depois ele... tá bom, vou te soltar. Tá bom. Falar você, aí ele amolece. É que ele fica lá assim com o Ra's al Ghul. Que homem seria capaz de tamanha crueldade? Aí o Ra's al Ghul fala, você. Aí ele pensa, é verdade. É justo. É, faz sentido. E aí o Homem-Aranha tem um pequeno pesadelo ali. Quando ele acorda, o Batman liga seu mini sabre de luz. Ele sonhou com o Universo Ultimate. É o futuro do Universo Ultimate, que nem tinha sido criado ainda. Que tem aquela inundação lá, aquela enchente, né, gigante. Bom, e aí a gente tem o Ra's al Ghul aí mostrando todo o plano dele pro Rei do Crime e tudo mais. Quando de repente chega, quando o Rei do Crime vai digitar a senha lá, né, pra começar tudo, o Homem-Aranha chega e impede. Chega uma teia. A gente tem um vislumbre do Duas Caras, mas na verdade é o Ra's al Ghul. Tá vendo? Na página depois da... Não, não é... Nossa, mas esse é Duas Caras mesmo, né? Duas caras, né? Duas metades. Não é que tá dividido. Não, tipo, ele olhando pra filha, achando que a filha que deu a localização, né, do esconderijo, né? E aí, voltando. Depois descubra a verdade. E nesse meio tempo, enquanto o Homem-Aranha tá lutando com todo mundo, o Rei do Crime digita a senha, mas o satélite que explode, né? Olha, alguém reprogramou o computador lá. Cara, que computador foda, velho. Assim que você digita a senha, explode o satélite. Pois é, eu né? Eu queria saber que caralho de comando ele usou, velho. Tipo assim, ele apertou um botão... Ele apertou um botão, o satélite explodiu e já chegou na imagem, né? É tudo muito rápido, cara. É que tem o outro satélite filmando, entendeu? É o satélite que faz a coisa, satélite de imagem. Pra filmar o outro satélite. Então, Não, não dá pra fazer isso especial. Definitivamente não é o Windows 8. Não. É o XP. Bom, e aí XP rapidinho. O Batman aparece lá e começa a lutar contra o Ra's al Ghul. A Talia resolve o problema, né? Fala, parem, garotos. Eles param. E aí a gente vê que, na verdade, o Rei do Crime, né? Que falou pros heróis, olha só. E aí o final mais absurdo de todos. É. Mas então, já que foi acabar. Você acabou de me enganar de jeito foda pra caralho, então tá legal, pode ir embora. Quer que é um avião emprestado? O Rei do Crime tinha aceito fazer tudo porque a gente esqueceu de falar. O Ra's al Ghul falou que ele que contaminou a esposa do Rei do Crime, né? E que ele tinha um antídoto. E nesse momento ele falou, pode ir embora, tal, tranquilo, até forneço o veículo. E a propósito, não tem cura não, tá? Eu tava de brinks. E aí eles vão embora, a Talia resolve ficar e tudo mais. Vai lá, faz um chamego com o Batman. E aí no final das contas, o acho que é ela mesmo, né? Ela dá uma cura lá pro... Ela isso, manda a pra Talia, ele. Foi a Talia. E aí cura a esposa do gordinho... Do gordinho, não. A gente não sabe, né? É, em teoria cura, né? E termina com Homem-Aranha e Batman felizes passeando pela cidade. E eu acho que o Batman vai cair. Não, mas não vai, né? Ele fez a pose pra foto e falou... Ela tem a teia! Me segura de novo, segura de novo. É que o Robin tava na frente dando a foto. Ah, entendi. E é isso, né? Fechamos. Fizemos o programa dos dois crossovers aí. São histórias legais. É bacana ser... Quase toda história que tem essa... Praticamente toda história que tem essa interação do herói muito sério com o outro muito palhaço é interessante, né? E tanto no próprio universo da Marvel, quando você tem, sei lá, Homem-Aranha e Justiceiro, por exemplo, às vezes saem algumas piadas interessantes que a gente pulou aqui, né? Que a gente fala de uma forma mais geral. Então tá recomendado, né? Pra quem quiser ler. Com certeza. Vai dar nota? Eu não sei se precisa, mas podemos. Uma nota de 1 a 10 pra cada... pelo padrão. Pode ser. Tá, não, então assim, eu vou dar uma nota... Vou dar uma nota, sei lá, uma nota 8 pras duas, mas por motivos diferentes. A primeira é legal por ter mais ação e tudo mais, e o roteiro é um pouco mais simples, né? E essa segunda, ela não tem tanta ação, mas o roteiro é um pouco mais trabalhado, né? Então tá bom, uma nota 8 pra cada uma das duas aí, tá de bom tamanho. Pode falar, Dante. Olha, eu acho... Deixa eu pensar. Mas eu acho que vou dar a mesma nota que você, viu? Sem querer te plagiar, e concordo com os motivos que você falou. Sem querer te plagiar, mas faço das suas palavras as minhas. As minhas, né? Gostei muito dos desenhos das duas, mas é realmente o que você falou, o roteiro da primeira é um pouco mais simples. Mas é, ainda assim, a história é muito interessante, te prende, né? Bem, é divertida. A segunda, o roteiro é mais profundo, de certa forma, né? Tem até um plot twist no final, mas realmente não tem tanta ação. Então acho que apesar de ser os argumentos parecidos, eu vou dar 8,5, vai pra cada uma. Achei bem muito divertido. E só também comentar, pra mim ficou um pouco ao contrário, assim, na primeira revista que foi produzida pela Marvel, eu achei que o Batman é mais favorecido em alguns momentos. E na revista que é feita pela DC, é o Homem-Aranha que tem mais... Assim, tem momentos mais heróicos, assim, de certa forma. Eu achei, assim. É aquela troca de favores, né, velho? Já que você falar do seu, eu vou falar bem dele. Se você vai falar de mim, fala bem de mim. É, por aí. E aí, Rogério, você quer falar ou presta primeiro? Tanto faz. Tanto faz. Vai você mesmo, então. Tá, então. Eu gostei das duas revistas em si, apesar de eu achar a segunda um pouco mais... A segunda é mais Batman mesmo, assim, menos ação, mais pancada certa, né? Não fica dando porrada pra tudo quanto é lá. E assim, é uma história muito mais elaborada mesmo. A primeira eu achei ela simples, apesar daqueles problemas de localização, né? Tô aqui, tô ali, tô aqui também de novo, e tá todo mundo junto agora, e não sei o que tá acontecendo, mas no geral eu gostei das duas histórias. Nota... Eu sou um pouco mais chato, eu dou 7,5 para as duas. Certo. Beleza, eu vou dar pelos mesmos motivos que todo mundo falou. Ah, gostei, as duas histórias são interessantes, eu achei muito dramático, na verdade. Encheu o saco às vezes por causa do drama. Então vou dar 7 batarangues na primeira e 7 cartuchos de teia na segunda. 7 batarangues. Certo. Então, a gente fica com a nota média aí de 8 para as duas. Todo mundo deu as mesmas notas para as duas, né? Eu dei 8 para as duas, o Dante 8,5 para as duas, o Rogério 7,5 para as duas e o Presto 7. Então fica uma média aí, 7,75, a média 8 para as histórias. Nota boa, né? Nota boa. Sim, sim. Então, mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos fechar. Só aproveitar então, né, que o Rogério tá aqui, né, quem não conhece ainda vai ouvir lá os Ovos Zumbis. Provavelmente o programa dele vai ter saído antes do nosso, né, então... Ou não. Ou não, né, não sei. Não sei, né? Sabe como é que esse mundo é edição, né, meu querido? Em algum momento vai ser um programa do Ovos Zumbis também, pela iniciativa, né, então confere lá. E como o quadrinho tá organizando aí, eu imagino que eles devem botar uma lista aí de todos os podcasts, né, todos que estão participando, então aí no post você consegue encontrar todos os podcasts que vão gravar alguma coisa sobre Batman, né, então confere aí, prestigie o trabalho de todo mundo, que é bacana, né, prestigiar o podcast de quadrinho nacional. E é isso, né, até mais. Falou. Até a próxima. Falou, galera.